Caros alunos, dando início ao curso de Gestão Ambiental, na página 3, o nosso assunto inicial será sobre o conceito de gestão ambiental. Após a Revolução Industrial, os problemas como poluição das águas, do solo e do ar, a geração do lixo e outros problemas intensificaram-se. As consequências dessa poluição começaram a ser denunciadas de forma intensiva por meio de documentos oficiais, livros, reportagens e outros meios de comunicação. Assim, os líderes políticos de diversos países iniciaram a discussão sobre como lidar e reverter os problemas ambientais. Para cumprir com os acordos estabelecidos e também para acompanhar as mudanças tecnológicas das indústrias e empresas, profissionais especializados para atender às novas demandas foram surgindo. Gestão ambiental é um sistema de administração empresarial que enfatiza a sustentabilidade. Desta forma, a gestão ambiental visa o uso de práticas e métodos administrativos que reduzirá ao máximo o impacto ambiental das atividades econômicas nos recursos da natureza. A prática de gestão ambiental introduz a variável ambiental no planejamento empresarial. A mesma, quando bem aplicada, permite a redução de custos diretos e indiretos. A redução de custos diretos se dá através da diminuição do desperdício de matérias-primas e de recursos cada vez mais escassos e mais dispendiosos, como água e energia. Já a redução de custos indiretos pode ser representada por sanções e indenizações relacionadas a danos ao meio ambiente ou à saúde de funcionários e da população de comunidades que tenham proximidade geográfica com as unidades de produção da empresa. Na página 5 de sua apostila, podemos verificar os fundamentos básicos da gestão ambiental. Os fundamentos predominantes podem variar de uma organização para outra. No entanto, eles podem ser resumidos nos seguintes básicos. Os recursos naturais, matérias-primas, são limitados e estão sendo fortemente afetados pelos processos de utilização, exaustão e degradação decorrentes de atividades públicas ou privadas. Portanto, estão cada vez mais escassos, relativamente mais caros ou se encontram legalmente mais protegidos. Os bens naturais, água, ar, já não são mais bens livres grátis. A água possui valor econômico, ou seja, paga-se e cada vez se pagará mais por esse recurso natural. O crescimento da população humana, principalmente em grandes regiões metropolitanas e nos países menos desenvolvidos, exerce forte consequência sobre o meio ambiente, em geral, e os recursos naturais, em particular. A legislação ambiental exige cada vez mais respeito e cuidado com o meio ambiente. Exigência essa que conduz, coercitivamente, a uma maior preocupação ambiental. Pressões públicas de cunho local, nacional e mesmo internacional exigem cada vez mais responsabilidades ambientais das empresas. Bancos, financiadores e seguradoras dão privilégios a empresas ambientalmente sadias ou exigem taxas financeiras e valores de apólices mais elevadas de firmas poluidoras. A sociedade em geral e a vizinhança em particular está cada vez mais exigente e crítica no que diz respeito a danos ambientais e a poluição provenientes de empresas e atividades. Organizações não governamentais estão sempre mais vigilantes, exigindo o cumprimento da legislação ambiental, a minimização de impactos, a reparação de danos ambientais ou impedem a implantação de novos empreendimentos ou atividades. Compradores de produtos intermediários estão exigindo cada vez mais produtos que sejam produzidos em condições ambientais favoráveis. A imagem de empresas ambientalmente saudáveis é mais bem aceita por acionistas, consumidores, fornecedores e autoridades públicas. Acionistas conscientes da responsabilidade ambiental preferem investir em empresas lucrativas, sim, mas ambientalmente responsáveis. cada vez mais compradores, principalmente importadores, estão exigindo a certificação ambiental nos moldes da ISO 14000, ou mesmo certificados ambientais específicos como, por exemplo, para produtos têxteis, madeiras, cereais, frutas, etc. Tais exigências são voltadas para a concessão do selo verde, mediante a rotulagem ambiental, acordos internacionais, tratados de comércio e mesmo tarifas alfandegárias incluem questões ambientais na pauta de negociações, culminando com exigências não tarifárias que, em geral, afetam produtores de países exportadores. Agora, a nossa próxima abordagem será sobre as políticas públicas na gestão ambiental e poderá verificar na página 10 de sua apostila. Em termos de políticas públicas no Brasil, temos a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, que é conduzida por um órgão superior governamental. O Conselho de Governo, cujas funções consistem em assessorar a Presidência da República nas formulações da política nacional e diretrizes governamentais ambientais para o país. As políticas públicas de gestão e sustentabilidade ambiental no Brasil seguem, primeiramente, as normativas da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Que fixam as diretrizes para o desenvolvimento das políticas ambientais públicas federais em seu capítulo 6, artigo 225. Em nível de estados, as políticas públicas são coordenadas e conduzidas pelas Secretarias de Estado de Meio Ambiente, enquanto os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente representam os órgãos consultivos e deliberativos, conforme a Constituição Federal, 1988. Após a Conferência da ONU sobre Ambiente Humano, que ocorreu em Estocolmo, Suécia, 1972, houve uma grande repercussão no seio da sociedade brasileira, que na época vivia o ilusório milagre brasileiro, quando diversos pesquisadores de universidades e instituições de pesquisas iniciaram estudos objetivando desenvolverem novas tecnologias pertinentes ao meio ambiental, sobretudo com a preocupação formativa e de capacitação de recursos humanos. Na página 12, estudaremos sobre a política ambiental no Brasil. A política ambiental no Brasil é debatida desde a primeira metade do século XX e até hoje rende profundas e acaloradas discussões. Entende-se por política ambiental o conjunto de normas, leis e ações públicas visando a preservação do meio ambiente em um dado território. No Brasil, essa prática só veio a ser adotada a partir da década de 1930. No entanto, graças ao processo de expansão industrial que se intensificou no país a partir da década de 1950, quando o objetivo era atrair indústrias estrangeiras e impulsionar o desenvolvimento econômico-financeiro do país, as políticas ambientais foram deixadas de lado e, consequentemente, seus avanços estagnaram. Na década de 1960, algumas ações ainda foram realizadas, com destaque para a promulgação do novo Código Florestal Brasileiro, que estabelecia alguns novos parâmetros, como a criação das APPs, Áreas de Proteção Permanente, e a responsabilização dos produtores rurais sobre a criação de reservas florestais em seus terrenos. Na década de 1980, outros órgãos foram criados, como o Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, órgão voltado para a fiscalização, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a política ambiental no Brasil conheceu seus maiores avanços quando foi elaborada aquela que é considerada uma das leis ambientais mais avançadas em todo o mundo. Ainda nesse contexto, na página 14, veremos sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente é uma lei que define os mecanismos e instrumentos de proteção do meio ambiente no Brasil. Tal legislação é anterior à Constituição de 1988. A finalidade da Política Nacional do Meio Ambiente, prevista no artigo 2º, é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Por isso, a lei considera o meio ambiente como um patrimônio público a ser assegurado e protegido para o uso coletivo. Ela aponta também o princípio de racionalização do uso do solo, o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, a proteção dos ecossistemas e o controle de zoneamento das atividades poluidoras. Além disso, são previstos incentivos à pesquisa e ao estudo para a proteção dos recursos ambientais, o acompanhamento da qualidade ambiental, a recuperação de áreas degradadas, a proteção de áreas ameaçadas de degradação e a educação ambiental. A Política Nacional do Meio Ambiente prevê também que a responsabilidade pela proteção e melhoria da qualidade ambiental é da União, dos Estados e dos municípios, que constituem o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Além dos órgãos regionais, também são responsáveis pelas políticas ambientais brasileiras o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente, MMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, ICMBio. Agora na página 18 veremos sobre o SISNAMA. O SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei 6.938, congrega os órgãos e instituições ambientais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. A finalidade do SISNAMA é dar cumprimento aos princípios constitucionalmente previstos e das normas instituídas para proteção e melhoria da qualidade ambiental. O Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade, ICMBio, a sua principal missão institucional é administrar as unidades de conservação UCSs federais, que são áreas de importante valor ecológico. Nesse sentido, cabe ao Instituto executar as ações da Política Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCSs instituídas pela União. O Instituto tem também a função de executar as políticas de uso sustentável dos recursos naturais renováveis e de apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de conservação federais de uso sustentável. As suas outras missões institucionais são fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação federais. Na página 20 poderá verificar sobre o CONAMA. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Em outras palavras, o CONAMA existe para assessorar, estudar e propor ao governo as linhas de direção que devem tomar as políticas governamentais para a exploração e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Além disso, também cabe ao órgão, dentro de sua competência, criar normas e determinar padrões compatíveis com um meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Dentre suas principais competências estão o estabelecimento de normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, determinação da necessidade de realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, decisão, em última instância, administrativa, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA. O estabelecimento das normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso nacional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos, e à deliberação sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e moções que visam cumprir os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. Agora, verificando na página 22, estudaremos sobre o IBAMA, O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O trabalho mais conhecido do IBAMA é o de fiscalização. Desde sua criação, o Instituto age em todos os estados para garantir que sejam preservados nossos patrimônios naturais e cumpridas as leis. Até a década de 90, a fiscalização pelo IBAMA era realizada de acordo com denúncias e tinha seu foco na repressão às atividades ilegais e atendimento de emergências como desmatamentos e incêndios. Atualmente, o IBAMA, além de agir nessas áreas, ainda conta com os serviços realizados pelo SISBIO, SISDOC, SICAF e PROEFFA. Na página 23, veremos sobre desenvolvimento sustentável. A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico que leva em conta o meio ambiente. Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. O conceito de desenvolvimento sustentável foi consolidado em 1992, durante a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ECO 92 ou Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro. O termo passou a ser usado para designar o desenvolvimento a longo prazo, de modo que o progresso econômico não implique no esgotamento dos recursos naturais utilizados pela humanidade. No Brasil, a Agenda 21 tem como prioridades os programas de inclusão social e o desenvolvimento sustentável, que inclui as sustentabilidades urbana e rural, a preservação dos recursos naturais e minerais, a ética e a política para o planejamento. O compromisso com essas ações prioritárias foi reforçado em 2002, na Cúpula da Terra sobre Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, que sugeriu uma maior integração entre as dimensões econômica, social e ambiental por meio de programas e políticas centrados nas questões sociais e, em especial, nos sistemas de proteção social. Na página 26 da apostila, poderá ainda verificar alguns exemplos de desenvolvimento sustentável. Caros alunos, estudaremos agora sobre consumo sustentável e poderá acompanhar a partir da página 27 de sua apostila. O consumo sustentável envolve a escolha de produtos que utilizaram menos recursos naturais em sua produção, que garantiram um emprego decente aos que os produziram e que serão facilmente reaproveitados ou reciclados. Significa comprar aquilo que é realmente necessário, estendendo a vida útil dos produtos tanto quanto possível. Consumimos de maneira sustentável quando nossas escolhas de compra são conscientes, responsáveis, com a compreensão de que terão consequências ambientais e sociais positivas ou negativas. Consumo consciente, consumo verde, consumo responsável são nuances do consumo sustentável, cada um focando uma dimensão do consumo. O consumo consciente é o conceito mais amplo e simples de aplicar no dia a dia. Basta estar atento à forma como consumimos, diminuindo o desperdício de água e energia, por exemplo, e as nossas escolhas de compra, privilegiando produtos e empresas responsáveis. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, da ONU, também considera que o consumo sustentável é aquele em que há o uso de serviços e produtos que correspondem às necessidades básicas de toda a população, além de trazer qualidade de vida e reduzir os danos provocados ao meio ambiente. Isso significa que o consumo sustentável pressupõe, sobretudo, a redução do uso dos recursos naturais e da produção de lixo e outros materiais tóxicos. O consumo sustentável é aquele que valoriza os produtos duráveis mais do que os descartáveis ou de obsolescência acelerada. A produção e o desenvolvimento local mais do que a produção global. O uso compartilhado de produtos mais do que a posse e o uso individual. A publicidade sustentável e não a consumista. As opções virtuais mais do que as materiais. O não desperdício de alimentos, promovendo seu aproveitamento integral e o prolongamento da sua vida útil. A satisfação pelo uso dos produtos e não pela compra com excesso. Os produtos e as escolhas mais saudáveis. As emoções, as ideias e as experiências mais do que os produtos materiais. A cooperação mais do que a competição. Também em sua apostila poderá verificar alguns tópicos de como colocar em prática o consumo sustentável. Na página 31 de sua apostila, ainda poderá verificar os desafios do desenvolvimento sustentável. O chamado desenvolvimento sustentável é um grande desafio para o país e o mundo. Ao mesmo tempo em que as sociedades se preocupam em reduzir a pobreza por meio do desenvolvimento econômico, o aquecimento global coloca em xeque as possibilidades de um desenvolvimento sustentável, isto é, que preservem esse modo de vida no futuro. Em Assembleia Geral de 12 de fevereiro de 2010, foi apresentado o relatório de avaliação intitulado Cumprir a Promessa, um balanço prospectivo, tendo em vista promover um programa de ação consertado para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Surge a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, definida e aprovada por unanimidade por 193 Estados-membros presentes durante a cimeira promovida pela Organização das Nações Unidas. Esta agenda entrou em vigor em 1º de janeiro de 2016, impulsionada pela dinâmica da Cimeira do Clima, que ocorreu em Paris em dezembro de 2015, e institui 17 objetivos com 169 metas de desenvolvimento sustentável a alcançar até 2030. Agora, na página 35 de sua apostila, estudaremos sobre a fauna e flora brasileira. No território brasileiro, existe uma enorme variedade de plantas e animais. Eles são muito importantes para o equilíbrio da natureza, mas também são importantes para o homem que se utiliza deles para sua própria vida. Podemos destacar que a vegetação participa da biodiversidade do nosso planeta. São muitas as aplicações dos vegetais na alimentação, medicina, vestuário, habitação e na atividade industrial, como madeira, fibra, celulose, óleos essenciais, alimentos, vegetais tóxicos, fármacos. A flora brasileira. O Brasil possui a maior biodiversidade vegetal do planeta, com mais de 55 mil espécies de plantas superiores e cerca de 10 mil de briófitas, fungos e algas. Um total equivalente a quase 25% de todas as espécies de plantas existentes. A cada ano, cientistas adicionam dezenas de espécies novas a essa lista, incluindo árvores de mais de 20 metros de altura. Acredita-se que o número atual de plantas conhecidas represente apenas 60 a 80% das plantas realmente existentes no país. Essa diversidade é tão grande que em cerca de um hectare da floresta amazônica ou da Mata Atlântica encontram-se mais espécies de árvores, entre 200 e 300 espécies, que em todo o continente europeu. A maior parte da flora brasileira, entretanto, encontra-se na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica, embora o Pantanal Mato-Grossense, o Cerrado e as Restingas também apresentem grande diversidade vegetal. A grande quantidade de espécies vegetais nativas e exóticas de importância econômica, conhecida e descrita em trabalhos científicos, representa apenas uma amostra das que provavelmente existem. Não podemos esquecer que grande parte da cobertura vegetal primitiva já foi e continua sendo impiedosamente devastada, criando sérios riscos de acidentes e desequilíbrios ecológicos. A ação do homem como devastador da vegetação original se iniciou com a colonização do Brasil, sendo acentuada nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e parte do Centro-Oeste, Estados como São Paulo, Paraná e Minas Gerais já devastaram a maior parte da cobertura primitiva. Ainda poderá verificar dentro desse contexto sobre as espécies exóticas, plantas medicinais, extinção de vegetais brasileiros. Na página 42 de sua apostila, poderá verificar sobre os biomas brasileiros, que estão classificados em Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampas, Mata Atlântica. Agora, na página 45 de sua apostila, o próximo tema a ser estudado será sobre a fauna brasileira. Fauna é o conjunto das espécies animais. Cada animal é adaptado ao tipo de vegetação, clima e relevo da região onde vive. O Brasil possui uma fauna muito diversificada. Somos o país da América do Sul com a maior diversidade de aves. Alguns dos animais da fauna brasileira não existem em outra parte do mundo. Mas toda essa diversidade não significa abundância de espécies, principalmente porque o desmatamento das florestas, a poluição das águas, o comércio ilegal de animais e a caça predatória são fatores que vêm exterminando muitos animais e diminuindo a riqueza de nossa fauna. Espécies da fauna brasileira. A fauna do Brasil envolve o conjunto de espécies animais distribuídas por todo o território brasileiro. Na selva amazônica, existe uma abundante fauna de peixes e mamíferos aquáticos que habitam aos rios e lagos. A extinção de animais brasileiros. Por diferentes motivos como caçadas, falta de reprodução, mortes naturais por doenças adquiridas no próprio ambiente, muitos animais brasileiros estão ameaçados de extinção, isto é, suas espécies correm risco de desaparecer da Terra. Em sua apostila, poderá saber mais sobre quais são as espécies brasileiras mais ameaçadas. Na página 49 também poderá verificar as influências das florestas sobre a natureza. As florestas desempenham um papel muito importante na conservação da natureza, pois elas influem no clima de diversas formas. Impedem que os raios solares incidam diretamente sobre o solo, tornando a temperatura mais amena. Aumentam a umidade da região por meio de transpiração das plantas, tornando maior o índice de chuvas. Auxiliam a renovação do ar atmosférico durante a fotossíntese. As plantas liberam oxigênio para o ar atmosférico, retirando dele o excesso de gás carbônico. Diminuem a velocidade do vento e a incidência direta da chuva no solo, reduzindo assim a erosão. Ainda nesse contexto, poderá verificar sobre a natureza jurídica da fauna, a proteção e declínio, as medidas administrativas e medidas legais. Chegando agora na página 52, estudaremos sobre indicador ambiental. Um indicador ambiental pode ser entendido como a representação de um conjunto de dados, informações e conhecimentos acerca de determinado fenômeno urbano ambiental capaz de expressar e comunicar de maneira simples e objetiva as características essenciais como ocorrência, magnitude e evolução, entre outros aspectos, e o significado como os efeitos e a importância socioambiental desse fenômeno aos tomadores de decisão e à sociedade em geral. Sua adoção envolve a perspectiva de ser utilizado no acompanhamento de cada fenômeno urbano ambiental ao longo do tempo, no sentido de avaliar o progresso ou retrocesso em relação ao meio ambiente. Em sua apostila, poderá verificar os principais indicadores ambientais que são mudanças climáticas, aumento da camada de ozônio, acidificação dos oceanos, água doce, biodiversidade, ciclos do nitrogênio e do fósforo, uso da terra, cargas de partículas na atmosfera, poluição química. A conservação dos sistemas de sustentação à vida necessita da conjugação dos itens de prevenção da poluição, recuperação e manutenção da integridade dos ecossistemas do planeta e do desenvolvimento de um sistema abrangente de áreas protegidas. A conservação da biodiversidade requer a adoção dessas medidas, além da ação para recuperar e manter as espécies e os patrimônios genéticos. Os indicadores primários medem as condições do ecossistema ou da espécie em questão. Os indicadores secundários medem os impactos humanos. Os indicadores terciários medem as ações para reduzir os impactos. Ainda poderá verificar em sua apostila a relação dos indicadores no progresso na prevenção da poluição, progresso na recuperação e manutenção da integridade dos ecossistemas e no progresso do desenvolvimento de um sistema abrangente de áreas protegidas. O número entre parênteses aponta se o indicador é primário, 1, secundário, 2, ou terciário, 3. Agora o nosso próximo assunto a ser estudado será sobre tipos de poluição. É iniciado pela poluição do ar e poderá acompanhar a partir da página 58 de sua apostila. Entre os principais agentes poluidores do ar, merecem destaque os veículos automotivos. A poluição atmosférica é responsável por vários problemas respiratórios e cardiovasculares. A expressão poluição do ar designa as mudanças na composição atmosférica natural que podem causar prejuízos para os seres vivos e demais recursos naturais. Trata-se de uma ocorrência cada vez mais comum nos grandes centros urbanos e leva ao desenvolvimento de problemas graves de saúde para o homem, além de prejudicar a fauna e a flora de uma região e ser responsável até mesmo pela deterioração de monumentos e outras obras. Os problemas gerados pela poluição atmosférica causam o aumento da incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares na população, acidificação de rios e florestas, diminuição da visibilidade, aumento da formação de neblina, chuvas ácidas, intensificação do efeito estufa e destruição da camada de ozônio. O nível de referência é tido como nível máximo de um poluente na atmosfera para não prejudicar a saúde da sociedade. Normalmente, os níveis são determinados a partir de dados científicos de dose-resposta obtidos como resultado de estudos toxicológicos e epidemiológicos, ou até mesmo estudos de efeitos em vegetais e materiais inertes. No Brasil, os níveis de referência foram estabelecidos como padrão de qualidade do ar. Estão definidos na resolução do CONAMA número 3 e são válidos em todo o país. Principais poluentes atmosféricos. É considerado poluente atmosférico qualquer tipo de material gasoso, líquido ou sólido e de energia que, lançado na atmosfera, pode gerar um impacto negativo mensurável. Ondas eletromagnéticas e sonoras são exemplos de poluentes na forma de energia. Na forma de matéria, podemos citar material particulado e gases. Material particulado. O material particulado pode ser classificado de acordo com seu método de formação em fumos. Fumos de chumbo, fumos de alumínio, fumos de zinco, fumos de cloreto de amônio, poeiras, poeiras de amianto, de cimento, de algodão, de rua, fumaça, material particulado da queima de combustíveis fósseis, como carvão, gasolina, diesel, biomassa e névoas, partículas líquidas. Gases são poluentes na forma molecular. Podem ser gases permanentes, como o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, o ozônio ou os óxidos nitrosos, e gases transitórios de vapor, como os vapores orgânicos em geral, por exemplo, a gasolina e os solventes. Observação: smog é um termo geral usado desde 1905 para uma mistura de fumaça, smoke, e neblina, fog, que produz um ar urbano insalubre. Nessas condições, são liberadas na atmosfera partículas de NOCs e hidrocarbonetos. Dispersão de poluentes na atmosfera. Os fatores meteorológicos influenciam fortemente na dispersão de poluentes, na velocidade e direção dos ventos, no gradiente vertical de temperatura, na intensidade da radiação solar e nos tipos de chuvas. As chuvas influenciam a qualidade do ar de maneira acentuada e são um importante agente de autodepuração da atmosfera em relação às partículas presentes, assim como os gases solúveis ou reativos com água. Não devemos esquecer que a lavagem da atmosfera significa a transposição dos poluentes do solo e das águas superficiais, podendo causar efeitos deletérios às águas das chuvas, denominadas ácidas. Efeitos da poluição do ar. Os efeitos podem ser globais, regionais e locais. Podem causar impacto na saúde e bem-estar da sociedade, na flora e na fauna, nos materiais e nas propriedades da atmosfera, levando à redução da visibilidade, chuva ácida, efeito estufa e alteração da intensidade da radiação solar. Efeito estético. O efeito mais fácil de ser notado é a deposição de partículas, em especial poeira e fumaça, nos prédios e monumentos. Podemos notar a corrosão de materiais metálicos causada pelos gases como dióxido de enxofre, considerados ácidos. Outro fator que influencia a corrosão é a umidade e temperatura. O ferro e o aço são muito sujeitos à corrosão quando expostos a intempéries do tempo e à poluição. Efeitos globais. Em todo o planeta somos afetados pela diminuição da camada de ozônio, pelo efeito estufa e, em menor escala, pela chuva ácida. O estilo de vida da sociedade moderna lançou grandes quantidades de poluentes na atmosfera. Com isso, podemos prever a possibilidade de ocorrerem outros efeitos globais devido ao aumento da concentração de poluentes na atmosfera. Ainda nesse contexto, na página 69, veremos agora sobre a poluição da água. O conceito de poluição da água está associado à sua utilização e à sua qualidade. Logo, podemos definir poluição da água de forma simples e abrangente, como as modificações nas suas propriedades biológicas, físicas e químicas que podem prejudicar sua utilização pré-estabelecida. Em sua apostila poderá verificar a classificação das águas de acordo com a resolução do CONAMA, número 357, classificadas em águas doces, salinas e salobras no país, dividindo-as em 13 classes. Na página 72, estudaremos sobre os usos da água e fontes de poluição. O uso da água, tanto para as necessidades da população quanto para a preservação da vida, pode ser separado em grupos como abastecimento urbano, industrial, atividade de agricultura e criação de animais, incluindo a irrigação, preservação da flora e da fauna aquática, recreação, geração de energia, navegação e transporte de diluição de efluentes. Abastecimento público. Esse sistema de abastecimento envolve captação e tratamento, estocagem e distribuição, que são etapas geralmente executadas pelas prefeituras dos municípios ou concessionárias de águas e esgotos. Abastecimento industrial. A indústria pode utilizar água em diferentes situações de produção, composição dos produtos para lavagem de matérias-primas, refrigeração de equipamentos, para produção de vapor, lavagem de caldeiras, lavagem de equipamentos e de pisos em áreas de produção, reações químicas, higiene dos funcionários, combate a incêndios, entre outros. Atividades de agropecuárias. A principal utilização da água é para irrigação de hortaliças e lavouras de grande porte, nas quais se consome grande quantidade de água, e na dessedentação de animais. A irrigação é a maior fonte consumidora de água do mundo, chegando a 82% do consumo em países em desenvolvimento. E em países desenvolvidos, esse percentual chega a 30%. Recreação. A utilização da água nessa categoria pode envolver duas situações. Quando existe um contato direto, como no caso do mergulho, esqui aquático e natação, ou quando não existe contato, como no caso dos esportes náuticos que exigem o uso de barcos. Geração de energia elétrica. A utilização da água para geração de corrente elétrica é muito desenvolvida em nosso país, uma vez que ocupamos o terceiro lugar na produção de energia hidrelétrica. Perdemos apenas para o Canadá e os Estados Unidos, com 10% da produção mundial. Navegação. Esse é um tipo de utilização da água que vem aumentando ao longo dos anos no Brasil, principalmente após a construção das barragens para geração de energia elétrica. Transporte e diluição de efluentes. É a utilização menos nobre, no entanto, é uma das mais usadas pela humanidade. É dos rios que se retira a maior parte da água para o consumo da população e para outras aplicações nobres. As fontes de poluição das águas podem ser divididas em poluição causada por esgoto doméstico, poluição causada por efluentes industriais, poluição natural e poluição causada por drenagem de áreas urbanas e agrícolas. A poluição devida aos esgotos domésticos provoca alteração das características biológicas, físicas e químicas dos corpos d'água. Essa alteração depende do grau de tratamento do esgoto ou do nível de diluição proporcionado pelo corpo receptor. A partir da página 76, poderá verificar os principais efeitos da poluição das águas e a rede de monitoramento de qualidade de água. Agora, na página 79, estudaremos sobre água subterrânea e aquíferos. A água subterrânea é a parcela da água que permanece no subsolo, onde flui lentamente até descarregar em corpos de água de superfície, ser interceptada por raízes e plantas ou ser extraída em poços. Tem papel essencial na manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios, lagos e brejos. As águas subterrâneas estão contidas nos solos e formações geológicas permeáveis denominadas aquíferos. Existem três tipos primários de aquíferos: aquífero poroso, aquífero cárstico, aquífero fissural. Funções dos aquíferos. Além da função de produção, os aquíferos podem cumprir algumas outras funções como função estocagem e regularização, função filtro. A gestão sustentável da água. A água é um dos recursos naturais mais importantes, cuja utilização deve ser feita de maneira a não comprometer a disponibilidade para gerações futuras. Sua disponibilidade é hoje limitada não apenas quanto à quantidade, mas também pela qualidade. Um dos maiores desafios atuais para o desenvolvimento sustentável será minimizar os efeitos de escassez permanente ou sazonal e da poluição da água. O papel estratégico das águas subterrâneas. Perfazendo 97,5% da água doce acessível pelos meios tecnológicos atuais, armazenado até 4 mil metros de profundidade, as águas subterrâneas tornam-se estratégicas para a humanidade. Na página 83, a nossa próxima abordagem será sobre a poluição do solo. Podemos definir o solo como uma porção da superfície do planeta, chão ou parte inconsolidada do manto de intemperismo que contém material orgânico e vida na forma de bactérias que tornam possíveis o desenvolvimento de plantas. Usos do solo e consequências. O solo é o ecossistema que serve de apoio ou fixação como fonte de nutrição dos vegetais e de sobrevivência dos animais deles dependentes e que reserva em suas camadas mais profundas água e combustíveis fósseis. Pode servir a vários usos, entre os quais a disposição de resíduos resultantes da atividade humana. O solo pode ser utilizado para disposição de resíduos, a implantação de polos, complexos e zonas industriais que geram produtos ou energia, propiciam o surgimento de resíduos, escórias e subprodutos. Estes podem ser reciclados no próprio processamento ou em outros setores. Contudo, às vezes podem não encontrar aceitação no mercado ou ser simplesmente lançados no ambiente. Além das fontes de poluição naturais, como aquelas dependentes da própria formação do solo ou resultantes de calamidades, como vendavais, terremotos, enchentes, etc. As fontes de contaminação e poluição geradas pela atividade antropogênica podem ser resultantes de atividade agropastoris e extrativistas, bem como de acidentes de transporte de caminhões, trens, vazamentos de oleodutos e gasodutos. Os poluentes gerados nos processos industriais, quando sólidos, são classificados conforme suas características e sua periculosidade, estando sujeitas às normas, legislação e regulamentos pertinentes. A partir da página 87 de sua apostila, poderá verificar sobre a poluição do solo e o lixo, o solo e as queimadas e agrotóxicos no solo. Agora, o nosso próximo assunto a ser estudado será sobre a recuperação ambiental e os benefícios para o meio ambiente, e poderá acompanhar a partir da página 90 de sua apostila. A intensificação das atividades agropecuárias, de mineração e extração de recursos naturais tem provocado a degradação dos ecossistemas e da biodiversidade. Além desses impactos ambientais, o problema também traz consequências econômicas e sociais. o que levou à criação de estratégias de conservação e recuperação ambiental, aplicadas nas áreas afetadas pela exploração exaustiva dos recursos. São três as técnicas mais utilizadas no processo de recuperação ambiental. A regeneração natural, em que não é feito nenhum tipo de intervenção, deixando a área livre para que se desenvolva naturalmente o plantio por sementes e o plantio de mudas, essa última como alto nível de sucesso, sendo a mais utilizada. Na página 92, poderá acompanhar sobre a recuperação de áreas degradadas. A recuperação de uma área degradada tem por objetivo permitir que o espaço danificado volte a contar com recursos bióticos e abióticos suficientes para que se mantenha em equilíbrio. Ela deve prever a sua nova utilização com consonância com o plano de uso do solo pré-estabelecido. Tal plano de recuperação deve ter como princípios o uso sustentável dos recursos naturais e a preservação dos ecossistemas como diretrizes para a recuperação. Para a recuperação, são empregadas diversas técnicas que serão aplicadas de acordo com as condições da área degradada. Tipos de recuperação: condução da regeneração natural, plantio por sementes, plantio de mudas. Origens da degradação ambiental. A degradação pode ser fruto de mineração, uso intensivo do solo para fins agropecuários, herbicidas, salinização do solo, superpastejo, etc. Queimadas consecutivas, desmatamento. Poluição e degradação ambiental. No meio urbano, o simples fato da maior parte das áreas serem desflorestadas já constitui um sério problema ambiental. No entanto, as cidades acumulam inúmeros outros problemas ambientais. Os veículos movidos a combustíveis fósseis lançam no ar toneladas de partículas poluentes, que prejudicam o funcionamento de todos os ambientes próximos, além de serem a causa de diversos problemas de saúde para o ser humano. As questões dos lixões e o esgotamento dos aterros sanitários é um sério problema para todos os municípios. A preocupação com o destino desses resíduos vem crescendo. Ao invés de causar prejuízos sociais e ambientais, lixo pode gerar lucro. A criação de cooperativas de catadores de lixo é um exemplo de solução que associa o sustento econômico de muitas famílias à preservação ambiental. Ainda neste contexto sobre a degradação ambiental, estudaremos agora sobre a erosão e poderá acompanhar a partir da página 97 de sua apostila. A erosão está dividida em erosão laminar, erosão em sulcos. Na página 98, veremos agora sobre a vossoroca. A vossoroca, bossoroca ou ravina é um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos de erosão causados pela chuva e intempéries, em solos onde a vegetação é escassa e não mais protege o solo, que fica cascalhento e suscetível de carregamento por enxurradas, pobre, seco e quimicamente morto, nada fecunda. A importância da mata ciliar. A quantidade de água em contato com o solo é um dos fatores determinantes no processo de erosão. As margens dos rios são, portanto, extremamente vulneráveis a ela, o que pode causar danos gravíssimos, como assoreamento e perdas de solo para a agricultura. Na natureza, ao longo dos anos, a instalação de uma vegetação nas margens dos rios foi fundamental para a estabilização e existência dos leitos. As matas ciliares, assim denominadas pela similaridade da ação exercida pelos cílios na proteção do olho. Os cursos d'água que apresentam sua mata ciliar íntegra são menos impactados por agentes externos. Formam longos corredores de vegetação ao longo dos rios, contribuindo para a manutenção da biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. Na página 100, ainda dentro deste tópico, estudaremos sobre sucessão ecológica. O processo de instalação lento e gradual de organismos em um determinado local é chamado de sucessão ecológica. No caso desse processo ocorrer em uma área até então desabitada, diz-se que ocorre sucessão primária. No caso de instalação de organismos em uma área que já se constituía como um ecossistema, como, por exemplo, uma área de mata desmatada ou queimada, dizemos que ocorre sucessão secundária. Caros alunos, estudaremos agora sobre perda de biodiversidade e poderá verificar a partir da página 101 de sua apostila. A interferência desordenada humana no meio ambiente é a grande causadora da perda da biodiversidade mundial. Plantas e animais têm sido exterminados de maneira muito rápida pela ação humana. A taxa de extermínio de espécies ocasionada pelo homem é 50 a 100 vezes superior aos índices de extinção por causa natural. O planeta fornece recursos naturais em quantidade 20% superior à capacidade de reposição. Se, de um lado, a biodiversidade no planeta ganha o aumento na superfície de áreas protegidas, de outro, perde com desmatamento em níveis elevados. O declínio de populações tradicionais, a ameaça de extinção de espécies e a fragmentação de florestas. Todos esses diversos tipos de degradação levam a uma demanda global por recursos 20%, além da capacidade de a Terra repor o que dela é retirado. A preocupação com a eficiência da agricultura é um dos nortes na busca da contenção da perda da biodiversidade. As ações neste campo ainda contemplam um planejamento mais eficiente na expansão agrícola e a moderação no consumo de alimentos. Neste aspecto, o panorama da biodiversidade global aponta que muitas ações que poderiam ser implantadas para erradicar a pobreza extrema tendem a reduzir a biodiversidade no curto prazo, se medidas de precaução não forem tomadas conjuntamente. Um ponto crítico de biodiversidade é um local com muitas espécies endêmicas. Ocorrem geralmente em áreas de impacto humano crescente. A maioria deles está localizada nos trópicos. A biodiversidade não é distribuída igualmente na Terra. Ela é, sem dúvida, maior nos trópicos. Quanto maior a latitude, menor é o número de espécies. Contudo, as populações tendem a ter maiores áreas de ocorrência. Este efeito, que envolve disponibilidade energética, mudanças climáticas em regiões de alta latitude, é conhecido como efeito Rapoport. Existem regiões do globo onde há mais espécies que outras. A riqueza de espécies tendem a variar de acordo com a disponibilidade energética, hídrica, clima, atitude e também pelas suas histórias evolutivas. Uma estimativa do valor da biodiversidade é uma pré-condição necessária para qualquer discussão sobre a distribuição da riqueza da biodiversidade. Esses valores podem ser divididos entre valor de uso direto através do turismo ou de novas substâncias farmacêuticas, ganhas através da biodiversidade, etc. Uso indireto, como a polinização de plantas e outros serviços biológicos. Alguns estudos mostram que cerca de 12,5% das espécies de plantas conhecidas estão sob ameaça de extinção. Todo ano, entre 17 mil e 100 mil espécies são varridas de nosso planeta. Alguns dizem que cerca de 20% todas as espécies viventes poderiam desaparecer em 30 anos. Quase todos dizem que as perdas são devido às atividades humanas, em particular à destruição dos habitats de plantas e animais. Agora na página 109, veremos sobre os maiores problemas ambientais da atualidade. Uma grande preocupação é que esses problemas acabem tornando impossível a vida humana no planeta nos próximos anos. Várias espécies da fauna e flora já se despediram da face da Terra e, se continuarmos nesse ritmo, um dia pode ser o ser humano a não poder mais viver nesse planeta. Saiba um pouco mais sobre os maiores problemas ambientais da atualidade e como eles afetam o planeta. Os maiores problemas ambientais da atualidade são: crescimento demográfico acelerado, desmatamento, poluição marinha, poluição do ar e do solo, poluição e eutrofização de águas interiores, grandes obras, aquecimento global, aumento da necessidade energética.